Com gravações autênticas e originais, você está ouvindo pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta mais nova da rede, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Me sirvo aqui de São Carlos. São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, diz em sua missiva o nosso gentil ouvinte, senhor Henrique Barroso Alves, que está conosco nesta manhã, e ele selecionou o Clio Nagô, do Alcir Pires Vermelho, Prece ao Vento, que gravação linda! Sertanejos e Casaca, este conjunto era regido pelo Rubem Pérez Opocho, do Cancioneiro Popular, em arranjo também do Antônio Arruda, que recolheu esta melodia do populário Peixe Vivo. Ainda para ele, o nosso ouvinte aqui de São Carlos, senhor Henrique Barroso Alves, Quinteto Violado, do Humberto Teixeira, que foi médico e foi deputado federal, esta pérola, Estrada de Canindé.

Quem nos envia a mesma é o Sr. Wilson Rosa, conosco nesta manhã. Ele selecionou para si e também para os nossos ouvintes do Juca Chaves, o Henriqueto Juca Chaves, arranjo do Maestro Borba, Dalva de Oliveira, nesta marcha rancho, pequena marcha para um grande amor. Simonetti, Enrico Simonetti, maestro italiano, que aqui esteve e foi diretor das gravadoras Polidor e RG. Enrico Simonetti, que teve uma excelente orquestra. Enrico Simonetti, que veio a falecer na Itália. Enrico Simonetti, que só usava veias vermelhas. Enrico Simonetti regendo seus músicos do S-Belo, arranjo Simonetti, general da banda. Ainda para ele, que reside aqui em São Carlos, Sr. Wilson Rosa, Paulo Fortes, barítono, Paulo Fortes saudoso, Paulo Fortes dando um show de vocalização do Freire Júnior, a modinha Malandrinha. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar pela janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meu amor de amor,